Para pa para pa para pa pa pa para pa para pa para pa para pa pa pa para pa. All right. Come on. Yo yo yo yo. Gembira.